quando se expõe onde dói é onde ataco. Tenta abalar outra vez que faça entender que minhas ações falam mais que minhas palavras. E de novo mostro pra vocês, eu sou o louco que todo colocou nessa porra. Da última moeda até a alma, esquece que não tô por hype, quero que a fama se foda. Que o mundo é circular e exige calma, sem tentar impressionar, apenas ser pai. E tô ligado à responsa que isso traz, que liderança não é privilégio, é dever, parce. Filhos aprendem atos, não palavras, nunca vi ser bom em nada. Quem é bom em dar desculpas? Pois bem, acabaram suas desculpas. Até das perdas fiz vantagem, o que pode me parar? Eu me ocupo a produzir, sem se dedicar a julgar. Presente é tudo que eu tenho, boom. E o maior risco é não correr risco algum. Feito um pássaro de natureza livre, vou chegar, eu sou quem deveria ser, tô onde deveria estar. Normal condenarem suas mudanças, onde nada é permanente, exceto a mudança realmente. O que não mata faz mais forte. Deus ouviu minhas preces e não tive o azar de ter tido sorte. Meus anjos e demônios são os mesmos. Me ajuda a não confundir o inimigo. Vai ver, você enxerga nesse espelho sem filtro. O que você enxerga nesse espelho? Os motivos que me traz aqui ainda são os mesmos. Cabeça erguida, silêncio. Pra uns arrogante, pra outro soberbo. O meme é que só os fracos são generosos o tempo inteiro. E nas ruas de barro manchei o tapete vermelho, rindo entre uns arrombados que odeia minha cor e o cabelo. Fazendo enzo briga com a mulher, não consegui dormir, se questionando como ele conseguiu tá aqui. Eu vim aqui pra te trazer respeito aos meus e te mostrar um quase Deus. Tipo vive em Thomas pra responder a questão, que o que difere é o fascínio médico em formação. Cena que é a arte de viver. Pra você ver, nem tudo é o que parece ser. Cheio de orgulho das origens, enraizada no âmago. Do chinelinho de dedo, a meca, tudo conquistado. Cê está ligado e nós fica mais embaçado. Licença que vai ter que esperar, é a vez do Reinaldo. Entre o conforto do herdeiro, que é a liberdade do escravo. Então sem glamour, pra não confundir o príncipe e o sábio. Meus anjos e demônios são os mesmos. Me ajuda a não confundir o inimigo. Vai ver, você enxerga nesse espelho sem filtro. O que você enxerga nesse espelho? Os motivos que me traz aqui ainda são os mesmos. Cabeça erguida, silêncio. Pra uns arrogante, pra outro soberbo. O meme é que só os fracos são generosos o tempo inteiro. A fé que deveria ser um combustível pra ação vira justificativa pra estagnação. Cuidado com o que promete fácil enriquecimento, onde tudo é pro entretenimento. A religião te deu respostas prontas, deu, mas não te ensinou a lidar com o silêncio de Deus. Por fim, não só resisti às perdas e quedas, mas fiquei melhor depois delas. Isso prova que meus traumas aliados nunca foram derrotistas, foram revolucionários. Sem dor, sem ganho, é divino lendário. Quando se entende o processo, não se quer mais tá confortável. Não escrevo rap, escrevo um epitáfio. As massas cega por aparência, pode negar, mas nada cala a voz da própria consciência. Naldo A286, testando a fé e a resiliência. Meus anjos e demônios são os mesmos. Me ajuda a não confundir o inimigo. Vai ver, você enxerga nesse espelho sem filtro. O que você enxerga nesse espelho? Os motivos que me traz aqui ainda são os mesmos. Cabeça erguida, silêncio. Pra uns arrogante, pra outro soberbo. O meme é que só os fracos são generosos o tempo inteiro.